mais tem, muito mais quer. Quanto mais tem, muito mais quer dinheiro. Quanto mais tem, muito mais quer. Quanto mais tem, muito mais quer. Carro, conforto, dinheiro. Carro, conforto, dinheiro. Carro, conforto, dinheiro. Por dinheiro o homem mata, se transforma em bandido. Por dinheiro faz amigos e gera inimigos. Por dinheiro o homem usa o nome do Senhor. Com dinheiro o homem muda até a sua cor. O dinheiro se tornou o Deus dono da terra. Por dinheiro o homem destrói o mundo em forma de guerra. Por dinheiro mata os pais pra herdar sua herança. Por dinheiro vende os filhos, prostituem as crianças. Eu também quero dinheiro, me diga quem não quer dinheiro. Compra o homem, dinheiro compra a mulher. O dinheiro se não tem, faz falta pra alguém. O dinheiro traz o mal, o dinheiro traz o bem. Quem não quer nota de 100, transbordando lá no banco. Por dinheiro se corrompe até um homem santo. O dinheiro é o remédio que cura a fome. O dinheiro é o vírus que mata o homem. Dinheiro quanto mais tem, muito mais quer. Quanto mais tem, muito mais quer dinheiro. Quanto mais tem, muito mais quer. Quanto mais tem, muito mais quer. Carro, conforto, dinheiro. Carro, conforto, dinheiro. Carro, conforto, dinheiro. A vida de um homem morto. Dinheiro compra o prazer, mas não compra o amor. Dinheiro traz alegria, mas também traz a dor. Eu também quero dinheiro, me diga quem não quer. Dinheiro compra um homem, dinheiro compra a mulher. Dinheiro compra um carro, dinheiro compra o conforto. Mas o dinheiro não compra a vida de um homem morto. Quem troca o amor por dinheiro, com certeza não ama. Quem ama não troca o amor. O dinheiro por grana, dinheiro compra o padre. Dinheiro compra o pastor, dinheiro compra o juiz. Dinheiro compra o promotor, dinheiro compra o prazer. Dinheiro te deixa forte, mas o dinheiro não te livra das garras da morte. Por dinheiro a prostituta vende o seu corpo. Por dinheiro uma mulher pra sua mãe dar desgosto. Se você tem dinheiro, tem muita gente ao seu lado. Se você não tem nada, te tiram como quebrado. Um zé ninguém que vale menos que um pisante. Um zé ninguém que tem forças pra seguir adiante. Um zé ninguém que sou, só tenho a noite e o dia. Não tenho nada no bolso, mas tenho Deus como guia. Quanto mais tem, muito mais quer dinheiro. Quanto mais tem, muito mais quer. Quanto mais tem, muito mais quer. Carro, conforto, dinheiro. Carro.